5, 12, Matia 2, Mufé, registro altímetro na 0, na solta, autorizado a leste, pista na 0, foco estabilizado. Registro, foco estabilizado, 5-3, bom dia. Golf, confere, protocópio. Santa Costa, 5-3. Autorizado para Galeão, via Campos Lu 44. Seguro, Campo November 857, Moussu. Nível de voo 340. Saída, Anvo 1, Meda, Doclo. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5104. Frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizou o Galeão, nível 340, Tampa Zulu 44, seguro, Alfa November 857. Saída Anvoleta, foco, primeira curva direita, 5104, 120.8, estação 3153. 3153, cotejamento correto, reporte para o feedback em acionamento, portão 10. Passar a puxa, planeta 3153. O tráfico persegue agora na chegada do 91 a 7 milhas para a posição Duna. Chegou para a Duna, está a 11 milhas. O Azor 93 me ferrotar para 50 metros, manter a proa, curva de proa, limite, levar a nossa proa por 5 milhas. Lindo, deixe matar 2 mil pés, deixe o metrô na 097, aguarde o primeiro topo. Gura 759, reduza para 2,10 mais, deixe matar 4 mil pés, deixe o metrô na 017. nós vemos 25, 3G no arco externo, com 7,5 metros, na hora torre, na frequência 18, sinal 95. Para o localizador, curva esquerda na prua 130, está estabilizado. 5, bom dia, tráfego avistado, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, pista molhada. Autorizado na 10, na vila dele. Sobre a operação, mantém a presença de proa, limite e custo do localizador. Este mantém a 2 no pé de centímetro na 0 na 7. Inicia a redução para 1709, tráfico percebe, somos 509. Esses setores mantém a proa, limitado pelo lote, 10.2017, reduz 1709, mais 1759. 9125, para informação, portão previsto, portão 10, encontra-se ocupado pela nave da companhia já copiada, apenas aguardando a sua estação de feedback. Mantenha a posição antes da traque 6 Juliette. Bom dia, vou confere, prepare, salvo 1, aguarde, copia. Azul Chico 2000, confirmei totalmente confidencial o feedback. Autorizado é pós-táxi, Chico 2000. Solo 54, envolve a Fox, segue Alfa e a Ponte Angela Juliette. E Alfa, separado, Angela Juliette, 759. Autorizado, Fátio, via Taxi Juliette, portão 3. Portão 3, seguindo, gol 1759. 3153. Autorizado, galera, mantém no zero. Ali mantém no zero, tá 3153. Azul 5126, decolado ao 0900, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, um ponte azul, sincronismo. Valeu. Do 4201 no cópia. Do 4201, autorizado Campinas, via Alpesulu 10, no base Alpesulu 16. Pós-mo e conforme rota do plano. Nível de voo 320. Saída Sanzo 1, Leda, Motiva. Decolagem dando 0 com curva direita. Transponder 5126. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Eu 597, essa é a notificação via chegada a ponto, desse manter 4 do céu, justo última treinar 0, 197. Rômulo 26, passou o nível 180, chama a galera para Recife na frequência. 28, décima 8, alterna 135, décima 3. Salvador, Sena 625, informação Golf, autorização Brasília, 320. Sena 625, informação Golf, confere, ponto 4. Passa com a missão. Sena 625, autorizado Brasília, via Ampla Zulu 17, nível de voo 380, saída Arbor 1, transição elétrica, decolagem da pista no 0, primeira curva à direita. Transponder 5125, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Cruzado Brasília, nível 320, via uniforme do Luna 7, decolando 10, curva direita, espera Arbor 1, transição elétrica. Transponder 5125, controle 120, decimal 80, Sena 625, posição 02. Sena 625, protegimento correto, reporte para o feedback Sonamento. Reporta lá. Autorizando 53, passa nível 180, chama a versão 3 Recife, na frequência 128.35, é o TN, é 125.1. Chama Recife agora, 2335, obrigado, bateu. É 3507, desce o até a 2 no pé, o fato estabilizado, ele é o seu sistema 0. 21, pode se considerar a edição em pelo? Terceira vez, isso em pelo. Informe estabilizado, 4597, ajuste altímetro 10, 17. Fazão, 7, passará a segunda. É o 6225? 6225, possível. Puxa, acionamento no 2. Usado o acionamento após táxi, acionamento 6225. Acontará. Preparação 1 para o Galeão, vai de cópia. Romeu 3597. 597, passa a Duna, complexo final, chame o teu 198, esse malato 5. Salvador, bom dia, Vitor. 3597. 3517, bom dia, pela cidade do estado. Autorizado o pouso, pista 10, 340 graus, 039. Ok, livre pouso, TAM 5 no 7, no solo 18, luz da direita, segue táxi Alfa Juliette para o portão 7. Alfa Juliette, 07, na 3, 5 no 7, está lá no 2 Cotão ali. 5, autorizado decolagem Y0, vento 340 graus, 039. Vem pra decolagem da 10, 6225. Romeu Bravo Oscar. Informação Romeu, me confirme a parte que se encontra nessa pista. Bem, Romeu Bravo Oscar. Se aparecer da Sango 1, número 2, copy. Chama o controle 120, décima 8. Não, 4, eu peço o 2, para o Prospec, para o acionamento na posição 862 no ano posterior do Prospec. Entre o cinema 2 no ano, direcionado para o Prospec. Segundo 093, autorizar o pushback, copia durante o push. Segundo 093, autorizado o Confins via 121, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição elétrica, após a elétrica, direto nítido, onde intercepta a via. Transponder 5141, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Arbor 1, Eletra, 2, 1, 4, 1, Transponder, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 963, aguarde para o Chimec número 2 setor. Trabalhador 5, passou o nível 970, chama agora 103, Cícero 28, décima 8, alterna 135, décima 3. 1288, alterna 1353, obrigado, bom dia. Via Campos 144 até a aldeia, nível de voo 430. Decolagem da pista no 7, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, letra Doclo. Transponda 5130, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Daqui mantém 2000 pés, ajuste é. Correndo ajuste para o 275, por favor. 190, 197. Não é, pode táxi.

7 por traço avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 360 graus, 039. Sente, livre pouso, azul 277, pista no 0. Uno 093, decolado 34, chame o controle Salvatão em 120, décima 8. 208, obrigado, gol 1093. Para o Fático, gol 1963. 3 horas e 39, já estou no Pesterna, Campinas 172, o Telber. Fático, 1 na transponder, decolou na A por 1. Seria possível o ator idêntico, gol 1093? Comando 093, contato com o radar, sobressalha o nível de 1390, é via saída da água, 1940, ok, agora já se escuta a possibilidade de gol 1093. Obrigado.